Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um pedacinho do Paraná. Tudo isso pelas antenas da Atlântida e para todo mundo pela web atlântida.com.br. Você entra no site da Atlântida enquanto se diverte ali nas várias sessões do nosso sítio. Você ouve o Pretinho Básico. Estamos com o Big. O Big é preço baixo todo dia e da Miller, a moda está nas ruas. E os amiguinhos do Pretinho neste início de fim de semana, como vão? Oh, que bonito, Marazinho. Fala aí. Toma, derramar felicidade. Meu Deus do céu. Eu gostaria de pedir que enquanto eu apresento os queridos, porque eu não precisava apresentar vocês, entendeu? Não precisava apresentar vocês. Não precisava. Fique quieto. Não foi apresentado ainda, fique quieto. Não fique quieto. É o momento. Não interponha. Não avacalha. Não avacalha, entendeu? Não é isso, saco. Isso é sério, pô. Agora existe uma nova forma de apresentação para o palavrão, a exclamação. Agora é P-O-H-A. Porra. Virou uma palavra nova no dicionário. É que nem Doha no Catar, né? Doha, exatamente, como Doha no Catar. Maurício. Maurício é ótimo. Com H. Ótimo. E aí, tudo bem, Mauro? Tudo bem, meu irmão. Tudo bem, magnânimo. Tudo lindo, Maurício Amaral. Eu tô muito bem. Fica muito bem de ver, gente, magnata. Pega no meu pé, Maurício Amaral. Muito fala aí, ver. Marcos Piange. Tudo ótimo, chefe. Tava vendo a escalinha ali. Amanhã, Porã. Porã. Amanhã sou eu. Amanhã tá ali, tá na escala. É dia tá de acordar cedo, hein, Porã? Tá tu papel. E eu. Pra que mim é beleza. Dia de acordar cedo sempre. Sempre é dia. Amanhã o Porã trabalha de manhã cedo? É. Tem que acordar cedo, então. Bem cedinho. Todos os dias eu acordo cedo. É verdade, e o Peter também. Todos os dias. Não é verdade, não é verdade. O novo Porã. Posso continuar a apresentação? Vai. Não só o novo Porã, como o antigo Porã acorda cedo já faz alguns anos. Isso não é verdade. Pessoal. E de vez em quando acontece uma coisinha. Não fica bravo comigo, eu nem falei nada, Porã. Eu nem falei nada. Esses abobados aqui que trabalham contigo. Esses abobados que trabalham contigo. Eu vou te dizer, hein, Alexandre. Que beleza. Marcos Pian já foi apresentado. Eu tava vendo a escala. Tá ótimo. E tu, Cagê, tá bem? Aí, beleza, tudo certo. Boa tarde, tudo tranquilo. Certo, boa tarde. O Geiso tá de novo conosco. Tamo aí, tá? Tudo bem, querido Geiso? Beleza, fim de semana, adrenalina total, né, Geiso? Ai, nem vejo a hora. Que bom, que legal, cara. Bota um relógio. Que momento, então, hein, Geiso? Vê a hora, cara. Ô, Geiso, vamos pro desfile das campeãs lá agora no Porto Seco. Que horas? Vamos, meu. Tá esperando amanhã a partir das 8. E depois vamos pro enterro dos ossos. Por falar em enterro dos ossos, aí vem ele! É a volta de Davi Carradi! Davi Carradi! Puxa! Davi Carradi! De volta do querido Momesco, os folguedos de Momo. Empolgado vendo os guaianazes aqui em Porto Alegre. Eu que sou um torcedor dos guaianazes. E eu tava contando, sobretudo, vendo o Porã, né? Muito concentrado na bateria, batendo seu surdo. Demais, né? Sim, sim. A mocinha da RBS fez uma pergunta Roberta, pra ele. Roberto não respondeu. Não, qual foi a pergunta? Mascarado. Ela fez uma pergunta, e aí, Porã, qualquer pergunta. Ela perguntou como é que tá o coração. Como é a emoção, Porã? E o Porã não respondeu, continuou batendo. E o Maurício Amaral. Tava concentrado. Maurício Saraiva tentando consertar. Disse assim, realmente. Comentou. Não, disse assim, realmente, ô Roberta, eu que bato surdo todas as noites de festa em Porto Alegre. Eu também, quando estou batendo surdo, eu não gosto de falar, eu apenas gosto de bater surdo, que nem é o Porã. Aliás, não é nem não gostar, é às vezes não conseguir. Não tinha como. Falar e não perder o ritmo ali. Eu tenho só dois neurônios, né, Foi cara? Muito rude, sobraram. Bom, nas baladas do Pretinho, né, desde que eu assumi o vocal do samba do Acre... Tá melhor o andamento. Melhorou assim consideravelmente, porque a gente não conseguia tocar exatamente, e cantar. Exatamente, eu não consigo. Então eu tive que largar a cacheta pra assumir a bateria. Imagina eu que na bateria do Imperadores eu tenho que tocar, cantar. Tá, e ainda fazer dancinha, velho. É muito pra mim, muito, né? É como muito, diz demais, o meu amigo demais. Marcos, eu sou o mongo da bateria. É difícil. O mongo. Pra mim, né, cara? É porque ele é tudo grandão, ele toca com a boca meio aberta, parece um mongo na bateria. O mongo melhorou muito. Muito. Eu toco, fico de boca aberta e consigo falar. E ainda faz a dancinha. Eu consigo falar tocando e faço ótimo. Dancinha, tia. Tá ótimo, Gaúcho. Bom, então tá, Davi, seja bem-vindo de volta nas férias. Muito Davi obrigado. Ficou quantos meses? Três meses de férias, praticamente. Uma semaninha. Que uma semaninha, Davi? Uma semaninha. O Davi combina assim, ó, em janeiro eu faço aquele material da praia. Isso. Aquele material da praia. Em fevereiro. Não, porque ele argumenta, ele argumenta pro diretor dele assim, ó. Ah, deixa eu ver, né, diretor? Porra, é complicado ficar na praia. É duro. É duro ficar na férias, praia. Né? Aí de fevereiro ele tira férias pra descansar desse. Exato. É isso aí. É duro, né? Enfim. A gente tem que fazer ossos do ofício, né? Davi Carradini. Ossos do orifício, né? Davi Carradini Coimbra. Tá ótimo. Vamos então aos destaques comentados do Clique RBS. Não tive tempo de ler os destaques antes aqui. É bom. E não sei se vai ser tão pesado. Tá muito bem escrito. Não, eu tenho certeza que tá muito bem escrito. Eu só não sei se vai ser tão pesado quanto foi o das 13, né? Os destaques das 13. Mas vamos lá. Mais dois fortes tremores atingem o Japão. São réplicas do primeiro terremoto, comum nestes casos, mas menos impactantes. Até agora, o terremoto e o tsunami deixaram 337 pessoas mortas no país. Tem certeza? Posso perguntar se tu tem certeza desse número? Tem mais. Tem mais já. Aumentou? Tem já, quase mil ou mil. Exatamente, tem quase, eu já ouvi quase mil. Não, 337 mortos. Não, tem mais. Agora oficiais? Dá um F5 aí. Acabei de entrar. Dá um F5. Agora, os caras dão um F5, 10 mil, né? Não, que tem pessoas desaparecidas, mas agora, o número é 337. Bom, não, ok, tá bem. Sabe que lá no Japão, eles estão esperando, como em Los Angeles... O Big One, né? Los Angeles é o Big One. Eles estão esperando um terremoto que vai partir o Monte Fuji e Tóquio ao meio. Que vai ser o grande terremoto. 2012, que vai, né? Não, eles não sabem exatamente quando vai ser. Mas por que que esperam? Porque tem o Big One da Califórnia que vai separar a Califórnia dos Estados Unidos. No filme agora, Superman já tem. O que se espera? Como assim se não, espera? Porque não no Japão... Não é se esperar. É assim, que no Japão tem um... Espera de aguardar. É espera de estar preparado. Eles sabem que vai acontecer. Talvez... Não, eles sabem que vai acontecer. Isso vai acontecer. Um dia vai acontecer. E as pessoas hoje pensaram que seria hoje, porque esse é o maior terremoto da história do Japão. É o sétimo maior do mundo. Mas esse terremoto... Isso aí é tudo marketing da cidade. Que tá louco, Pia. Vai ter um grande terremoto, gente. Venham para cá. Venham para o Big One. O Japão, que é um arquipélago, quer dizer, são várias ilhas, né? Viu? Esse era o termo que a gente tinha que ter usado no Dauma. Arquipélago. É mas nós somos tigres, o Japão é uma ilha. São várias ilhas. Né? Centenas de ilhas. Então... O que acontece é que todos os dias tem terremoto lá. Todos os dias. Os caras nem sentem. Todo dia dá uma balançadinha. É comum, né? Já é normal. Mas esse, eles dizem que vai partir o Monte Fuji ao meio e Tóquio ao meio. E eles acham que, se eles conseguirem antecipar em 24 horas, eles evacuam o Tóquio. É bem jornalista mesmo, né? Mas por isso que matou tão... Foi pouca gente. Porque é um país eles que tem alerta. Eles estão preparados para isso. Imagens, cara, que a gente viu, cara... A proporção do terremoto, se fosse como a gente teve no Haiti ano passado, foi uma loucura. Dizimou, né, a população. Além de tudo, o cara tem pinto pequeno, né, meu? Tem tudo isso, né, Geiso? Comentário de Tem tudo isso. Obrigado, Geiso. Continuando aqui... A costa nordeste é a região mais afetada e o ministro admite, o primeiro-ministro admite possibilidade de vazamento nuclear na usina de Fukushima. Exatamente. Que Fukushima? Fica no nordeste do Japão. Exatamente. E se pegar nos peixes, pode nascer um Godzilla. Funcionários relatam um aumento da pressão em um dos reatores após o forte tremor. Moradores a 3 quilômetros da usina foram retirados da área. É dureza. Vocês viram o incêndio hoje de manhã naquelas esferas de aço? Eu tava ouvindo um professor da USP falar sobre as explosões que todas aquelas esferas inevitavelmente iam sofrer. E que cada explosão de uma esfera daquela que tem gás dentro arremessa pedaços, partículas daquela esfera a 10 quilômetros. Chega no esteio ali. Se explodisse daqui, aqui. Sim, se explodisse daqui, aqui, chegava no esteio ali. Matava o Tony da Gatorra. Pode ser que sim. Homem que atropelou ciclistas em Porto Alegre foi encaminhado ao presídio central no início da tarde desta sexta-feira. O homem tem nome, é Ricardo Neis, foi considerado são pela justiça e, portanto, não necessita de internamento psiquiátrico. Vamos ver até quando ele vai ficar preso, né? Essa é a dúvida. Por falar nisso, o Sam Felice, aquele que botou fogo na ateou mulher. Fogo a mulher. Que diz que é inocente. Ou na mulher. Enfim. Na mulher. Na mulher. Ele se diz inocente e vai voltar pro semiaberto agora. Voltar, isso? É porque ele tava no semiaberto. Ele tava, por isso que ele fugiu. Aí, né? Ele fugiu. Isso. Aí ele fugiu. Aí ele perdeu o direito ao semiaberto. É, né? É uma falta grave, né? Não, pois é, mas a tendência é ele voltar em seguida pro semiaberto. Eu acho que ele agora ele tá preso no regime fechado, mas em seguida ele volta pro semiaberto. Que beleza. Mas você, Vende, você lembra do papagaio? Sim. O papagaio é o caso clássico. Cinco ou seis meses. Ele perde direito ao semiaberto, mas ele. Não é como nos Estados Unidos, por exemplo, que tem alguns estados que o cara foge e aquele período que ele fica fugido, ele desconta depois. Desconta, não, aqui não. Porque pela legislação brasileira, o preso tem direito a tentar fugir. Ah, não acredito, cara. Tem direito a fugir. Não, me mostra no livrinho. Direito à fuga? Não, me mostra no livrinho. Ele tem direito a tentar fugir. Não é possível. Não, é o seguinte, funciona assim, o juiz diz 20 anos de prisão. Parece brincadeira. O juiz diz 20 anos de prisão, você tem que ficar 20 anos preso. Você foge, tá contando esses 20 anos. Você ficou 18 anos fugido? Não, pera aí um pouquinho. Falta só ele tá sob a tutela do Estado. Aí isso, tem outro julgamento, aí tem um outro julgamento pra, enfim, né, definir. Tal, Agora, direito à fuga, cara. Que absurdo. Tu mata alguém e vai preso. E aí, se tu fugir, beleza. Tu tá sob a tutela do Estado. Se tu conseguir fugir do Estado, beleza. Deixou tu fugir. Problema do Estado, né? Mas ele tem cidadania espanhola, se eu fosse ele, eu ficava lá. Não, mas ele, preso não, mas lá. Ele não ele... quer ficar lá, porque lá ele estava preso em regime fechado. Ah, e aqui ele vai ter essa barbada, entendeu? Por isso que ele quis vir. Pô, mas é muito melhor uma prisão na Espanha do que mesmo no regime fechado no Brasil. Até porque, ele mesmo falou na entrevista que ele deu quando chegou ao Brasil, da prisão que ele tava na Espanha, que é hotel quatro estrelas. E a família da mulher dele falou que ele preferia que ele continuasse na Espanha, porque lá estaria preso. Lá ele permaneceria preso. E até ele pode até representar perigo pra família. Exatamente. Um amigo meu foi preso na Europa, em Montenegro, se eu não me engano, e ele aprendeu 3 línguas na prisão, aprendeu a jogar polo na piscina. Que bonito, Piangelo. O que fez o teu amigo? Agora pra ser preso? Errou na vida. Cadeia fora do Brasil é uma beleza, né, Magnata? Bacana, aprendeu Piangelo. 3 línguas e aprendeu a jogar polo. Que orgulho pro mamãe. E voltou. Fez intercâmbio cultural. Não, parece que a mãe dele ficou sabendo agora que ele tinha sido preso. Pra mãe, ele falou que tava fazendo um intercâmbio. Aprendeu 3 línguas e tal. Jogou polo. Voltou, ficou um tempo preso. Ficou um tempo preso, voltou. E não vai nome muito... não vamos saber nele. Não, tem um apelido. Apelido. Não sei se eu posso. Não, vamos falar. Não expõe. Não vai muito longe. Tem um filme indicado ao Oscar chamado O Vencedor, é The Fighter em inglês, que o cara é um viciado em crack e começa a fazer um monte de besteira que viciados em crack fazem e é preso. E na prisão ele recebe toda uma arcada dentária nova, porque os viciados em crack perdem os dentes. O cara sai da prisão limpo das drogas e com a dignidade, que é o sorriso da pessoa, devolvida. Então, enfim, no Brasil tu não vê isso acontecer. Sim, os caras saem sem sorriso. A dignidade é depósito da pessoa, ela entra com dente, sai sem dente. Né? É como diz um amigo meu, o meu amigo Marino, estamos só pelo sorriso agora, chefe. As chuvas que atingiram Santa Catarina entre a noite de ontem e a manhã de hoje já causaram problemas em pelo menos 11 cidades do estado. Na maioria dos municípios houve alagamentos e em alguns poucos deslizamentos. As cidades que até agora registraram estragos foram Joinville, Pomerode, Guaramirim, Schroeder, Jaraguá do Sul, Indaial, Nova Veneza, Corupá, Ilhota, Massaranduba e Rio dos Cedros. Uma das cidades mais atingidas foi Pomerode, como a gente falou, a 1 da tarde, onde choveu em 6 horas, o equivalente ao esperado para o mês inteiro. Pô, e eu falei do zoológico de Pomerode, morreram 2 chimpanzés, cara. Putz, por causa da chuva, não conseguiram fugir. Não conseguiram. Eram 3 chimpanzés, morreram 2, cara. Que pena. Sobrou só um lá sozinho. Matematicamente. Vai na mão só. Vamos adotar A gente tá precisando de um mascote aqui, né, Magnata? Vamos adotar o macaquinho? Precisando de mascote. Vamos adotar esse macaco? Eu levo pra casa. Leva pra tua casa, então. Eu cuido do macaco. Adota o macaco, você também. Já tá descascando banana aí, meu. Para, Geiso. Geiso, hoje já foram 2 na trave. O que, meu? Cala tua boca. Enquanto a BR sempre... Cala essa tua boca. Não, não, não. não é cala essa tua boca, é caça tua boca. Caça tua boca. Caça tua boca. Caça tua boca. Vou botar o magnatinha na tua, hein? Então, olha só, enquanto a BR-116 que liga Porto Alegre a Rio Grande permanece bloqueada em São Lourenço do Sul, passageiros de ônibus terão que conviver com um desvio de mais de 100 quilômetros e cerca de 2 horas a mais de viagem entre a capital e a zona sul do estado. A empresa Embaixador, que administra as linhas entre Porto Alegre e Pelotas, cancelou os ônibus da modalidade executivo até que a rodovia seja liberada. O desvio passando por Canguçu e Encruzilhada do Sul faz com que a viagem leve até 6 horas, quase o dobro do tempo normal. A Planalto e a DATC mantiveram os horários normais de partida, tanto de Rio Grande para Porto Alegre, quanto no inverso. O trajeto que costumava levar 4 horas e meia aumentou para 6 horas e meia. A empresa NHT disponibiliza 3 voos diários de Porto Alegre para Pelotas e Rio Grande e vice-versa. No início da tarde, já não havia mais passagens disponíveis para hoje no site da companhia NHT. Ainda não há um posicionamento da empresa sobre a oferta de voos extras enquanto a rodovia permanecer bloqueada. O voo dura 1 hora e meia. Muita gente migrou pro aéreo, né? Pra escapar desses desvios e tal, quem pode. Né? Em quem Porto pode, Alegre, né? Doações, tá? Falando por de favor, doações. Em Porto Alegre, o Armazém 7, que era o ponto de recebimento de coleta de doações já pro Rio de Janeiro. Armazém 7 do Cais do Porto. No Cais do Porto, Armazém 7. Boa, tá fácil doações. Acesso. E quem quiser informações em outras cidades do Rio Grande do Sul, tem a Prefeitura de São Lourenço que está atendendo no telefone 53, que é o DDD, 3251-5767. 3251-5767, DDD 53, para informações, você está, sei lá, em São Borja, que é do alguma coisa, tem essa... Vamos se ajudar, né, cara? Vamos se ajudar, né? Porque não é aquela... A gente, não, as pessoas olham de, pô, coitada daquela gente lá. Não é aquela gente lá, somos nós, né? Nós, eu tenho parentes lá, né? E a cobertura... Todo mundo conhece alguém lá, enfim. E a cobertura e o interesse se volta pro Japão agora, porque é mais espetacular. Mas aqui do lado, em São Lourenço, a gente pode ajudar. Os japoneses, a gente não pode. Os japoneses não dá pra mandar lá. O sofrimento é. A gente pode sofrer por eles, sofrer pelas imagens. Eu conheço vários japoneses e tudo mais. Um amigo meu tá em Nagoya, cara. O Hugo tá em Nagoya. Só que em Nagoya não deu nada. Então o bicho tá tranquilo. Hugo de Nagoya? Tá bom. E tem um outro gurizão aí que faz stand-up, que tava em Floripa final do mês passado. E que foi pra lá também fazer uma festa que seria amanhã. E que tá nessa situação louca de que coisa. Contato que louco. Então. Vamos ficar na torcida aí pra que não piore, né, cara? Ô, pô, 6h19, velho. Infelizmente, vamos ter que falar de coisas mais sérias agora aqui no Pretinho, né, que é o dia a dia dos famosos. Os platos do dia! Os platos do dia, né, magnata? O KG. 8h14, Caetano Veloso passeia pelo Leblon e estaciona o carro. Nossa, olha é só, cara. Poxa, é lindo. Até parece... o Caetano Veloso estaciona. Mas Caetano aprendeu a fazer agora. Ficou 15 minutos pra estacionar o carro. Maravilhoso. Botou as moedinhas no parquímetro lá. Ele dá uma ré, só ele, viu? Você é lindo, porém, você é lindo. 10h42. Só um pouquinho, Caetano. Porém, você é lindo. Pô, obrigado, Caetano. Sou teu fã. É o pior Caetano Veloso da história. Os piores. O KG também é lindo. O Pianges é lindo também. Todo Meu mundo ali. É o vocalista do Nath Roots. Eu sei. É o Nego Joe pra mim. Não é o Caetano. É o Alexandre do Nath Roots. 10h42, Níveis Thelma e Elano. Vão ao aniversário de Tiaguinho. Olha aí. Bom, Tiaguinho Exalta, né? Níveis Thelma que tem um currículo, Maurício. Invejável, né, cara? E a garota do bumbum dourado, né, gente? É mesmo. É a garota do bumbum dourado. O currículo dourado. Nível Estela, 23. Só o bumbum dourado. Vai, não vou lembrar, mas é o Marcos Paulo, né? Hã? Bom, o Marcos Paulo passou por cara, todas, né, cara? Cara, vários. Cara, isso não é importante. Claro que isso é importante. É importante. Quando tu compra um carro, tu pergunta a procedência. Mas um carro não é uma mulher, cara. A procedência do carro. Quantas mãos passou? A gente pergunta. Eu quero passado de mulher e cozinha de restaurante, é melhor não conhecer. Tá, o Elano é o Elano do Santos. É o Elano, claro. O que me interessa é quem é a atual garota bumbum dourado. Ah, ela continua com o título. 12h38, Juliana de Doni aproveita o sol pra correr em Praia do Rio. É bom, né? A Didone, né? Eu vi um vídeo da Didone esses dias cantando um reggae. É mesmo, Fausto? Aham. Na internet, né, Magnato? Só botar lá, Juliana Didone cantando. Por que não me mostrou, papai? Reggae. Eu vou te mostrar de noite, guri. Tu vai ver. Opa, eu quero ver. 14h38, Sérgio Maroni aproveita a tarde pra ir ao banco no Rio. Maravilhoso. Sérgio Maroni. Talvez o grande ator da sua geração. Maravilhoso. É todo mundo, ele faz média com todo mundo. Esse garoto é especial. E tu nunca mais falou do Nanini aqui. Nanini quem? Nanini. Obrigado. Desconheço. Só ando com o Miguel. 16h52, Alanis Morissette passeia com um filho recém-nascido. Ah, que bonito. Legal. Bonito, né, cara? Lindo. Esse vai ter educação. O Alanis deu uma sumida, né, cara? Uma pena, né? Deu uma sumida. Eu acho muito bom. Que ela deu uma não subida? Não gosta da Alanis? Não, aquele disco lá. Na real, a Alanis só fez aquele disco. Vamos combinar, tudo canadense é um mala. Não. Tudo canadense é um mala. Aí quando tu pensa assim, ah não, a Alanis Morissette é legal. Espere, pense, ela é canadense, ela vai virar mala. Vira mala. É, Neil Young é um mala. No começo, o Neil Young é um baita do mala. Baita de um velho mala. O Rush é legal, né? O Rush é canadense. Rush é canadense. O Rush é uma das bandas mais malas. Mala, aquele baterista cheio dos tambor. Batera cheia de tambor. Já te disse, né, Pedro? O Canadá tem um negócio, nada acontece no Canadá. Nada. Sabe qual é a relação? Porque o tsunami no Japão. É o Espírito Santo. É, tá, nada sim, acontece. Sim, vem furacão nos Estados Unidos. Já viu alguma vez? Canadá lá paradinho. Canadá nunca. O William ou a Fátima falarem do Canadá? Não. Nunca falam. Mas sabe que tem uma bronca dos Estados Unidos com o Canadá, que é um troço assim, justamente. Canadá é chatíssimo. Os caras detonam muito o Canadá. No episódio dos Simpsons, por exemplo, direto eles detonam o Canadá. Agora eu já, direto. Já falei, né, que o Canadá era a terra prometida, né? E que o Moisés era fanho. Sabe que fazem muito no Canadá é os desenhos do Discovery Kids, né? São todos do Canadá, né? Ah, é mesmo? Quase todos, aí, não sei. Por isso que eles são tão... super emocionantes. Chatíssimo. Questão de 15 minutos atrás, Fetter. 15! 15 minutinhos. Não mais do que isso, 15 minutinhos. Era 18:07. Não, 18:08. Ah, não, né? Desculpa, 18:08. Por favor. Eu fico com 18:07 na cabeça. E aí, galera? O fake do fake. Scarlett Johansson e Sean Penn jantam juntos em Los Angeles. Eu gosto muito do Sean Penn. Eu também. Eu mais, cada dia que passa eu gosto mais. Cada dia que passa eu gosto mais. E a Scarlett Johansson não. Ah, eu gosto mais do champanhe. Champagne, questão de identificação. Champagne. O champanhe deu champanhe pra nós. Eu prefiro o champanhe. Uma bocha na Madonna. Botou a Madonna no lugar dela, né? Que botou é muito a Madonna. É canadense? É canadense, a Madonna é canadense. Não é, não. É pô, não sei, cara, se não é. Talvez tenha nascido, é um pezinho lá. Pai. Vai daí, Davizinho, já que tá aí. Ela nasceu no norte. Fernanda Arno. Oh, não tem nada a ver com a Madonna, nem a canadense. Mas tem a ver e com nem ventilador. Espalha coisas. Liquidificador. Ela vai botar ventilador. Não, mas ela tá falando sobre coisas broxantes. Depois de ter escutado em vários programas diversas coisas sexys que homens e mulheres fazem, decidi escrever coisas que são broxantes e ou desagradáveis em homens. Então, em homens? Em homens. Vamos ver. Melhor é o e ou desagradável. Que são o seguinte: homem rebolando enquanto dança. Estagiário Arthur. O Arthur certamente. O Arthur é um escândalo. Mas quando não ele te erram, hein, Arthur? O Arthur é um escândalo. Ponto. É um escândalo. Homem falando da mãe o tempo todo. Vídeo. As mulheres odeiam isso mesmo. É. Ah, mas também, né? É. Mas pelo amor de Deus. Elas têm que entender que a mãe veio antes que ela. Não, falar da mãe o tempo inteiro não dá. Não, o tempo inteiro não, mas. O Maurício fala, viu? Maurício fala da. Não, mas. Não, mal, é light, é só falar light. Que já me contaram o que ele fala. Não, mas não foi juízo de valor. Foi só um comentário assim, tipo, Maurício gosta muito da mãe dele. Tá? Ah, é um guri de família. Pô, é verdade, como todos nós aqui, claro. Quem aqui já não falou da mãe? É, né? É verdade. Inclusive, a minha mãe faz. Bom. A minha mãe mesmo tá pulando de alegria, cara. O pessoal. Cara, tu é um ridículo, cara. Apostado. É um ridículo. Cara, cara, eu tenho vontade de dar nele, cara. Eu queria ser irmão dele pra poder dar nele, cara. Agora o Porã definiu o Pedro. Apostado. Cara, tua mãe sofreu um acidente, cara, um ano atrás, cara. Quase passou dessa pra outra, rapaz. Quebrou as pernas lá, tu vem dizer isso. Cara, eu acompanhei tudo, tava ali do lado dela, sempre que precisou. Mas agora tá sempre dizendo coisas agradáveis. A gente tem que rir das tragédias da vida. As pessoas morrem, as pessoas se acidentam, as pessoas se recuperam. A vida é isso, é um ciclo, cara. Essa delícia. Isso é um viado, Pedro. Se a gente não corrir de tudo, entendeu? A gente vai ficar deprimido com tudo. É lógico, talvez tu tenha razão. Eu vivo rindo de tudo, né, Magnata? Talvez ele tenha razão, Davi. É, então eu vou falar alguma coisa da minha mãe também. Não! Muito oportuno. A outra coisa que a guria se irrita aqui. Aquela voz melosa dizendo coisas como: amor, por favor, hein, meu chuchuzinho lindo. Homem fazendo isso? Homem fazendo isso. Pra ela, certamente, fala. Não. Se é homem, que fale como homem. É não como aí. Uma criança. Boa. Vem cá, mulher. Cerveja. Maldito. Não, é que tem aqueles caras que chamam... Ah, vem cá, minha buzinha. O estagiário Arthur. Homens com meias acima da canela. Aí, ó. Ah, não, mas não é de futebol. Cagê usa meia preta. Turista americano. O Cagê protestou. Veementemente. Protestou, ele usa carpina no metade da canela. O Cagê usa meia preta, viu? Com bermuda. O rei de cap do Cagê são as meias. Não, vamos fazer agora o teste da meia. Antes de fazer o teste da meia, eu vou dizer. Tem que ser uma meia que não passe da canela, do tornozelo, e branca. Acabou. Branca, não, mas branca. Como não? Meia azul combinando com o meu dia. Que meia azul combinando? É carpinha! Butiá do bolso agora, velho. Os caras usam carpim, rapaz. Não é carpim, cara. O Cagê usa carpim, cara. Carpim é a meia mais confortável de todas. É carpim, né? Não sabe, é carpim. O Cagê, quentinha, né, Cagê? O Cagê usa carpim ou peúda, meia preta, como se chamava antes. Meia preta denuncia a idade. Que coisa louca, velho. Que lamentável, Cagê. A Fernanda Aron jamais ficaria contigo, cara. Tá, e aí, segue, Davi. Homem... Homem bebendo cerveja de canudinho. Ah, isso a gente vai falar hoje. Hoje não existe. Não existe. Homem bebendo cerveja de canudinho não existe. Não existe. Não pode. Homem de sunga, segundo ela, é deprimente. A não ser no caso, por exemplo, eu passo natação, eu tenho que usar sunga. Mas deprimente por quê? Nada de calção, né? Deprimente por quê? Não precisa usar nada de sunga. Não, na natação. Aquele calção Adidas, todo surrado de. Nada. Peraí um pouquinho. Não, exagerou. Não. Sunga é calção de banho. Sunga é biquíni, velho. É roupa de banho. Manda uma foto dela de biquíni, vamos ver se não é deprimente. Boa, Porã! Pode mandar pro e-mail porã@atlantida.com.br. Pode mandar. Estamos precisando, aliás, dar uma movimentada nesse mês. Olha, 11 de março tá meio... Tá caidaço, tá caidaço. Manda aí pro porã@atlantida. Unhas compridas e sujas, ainda mais quando é só dominguinho. Ah, aí é brabo mesmo. Isso é mal. Aí é meio tico. Mas a unha do minguinho é preciso ser grande, né? Pra limpar o ouvido. Claro que. O KG se encaixa em todas. Todas. Não tomo cerveja de canudinho, né, gente? Tá, só essa. Só essa. Regata colada. A gente sabe também. Regata colada. Regata colada ou baby look. Que não, parece regata, regata não dá. Mr. P, só Mr. P. P. Só o P. Não, na boa, cara. Regata não dá. Mas o P usa. Não, regata o P, não dá, o P usa, regata não, regata não, regata não dá. Regata é moda. Regata. A correr, regata é camisa de física. Regata pra correr, regata pra ficar no calorão, pra fazer um churrasco. É brabo isso daí. Regata sim, mas baby look não dá, né, Mr. P? É, não, baby look é brabo. Mas é questão de estilo mesmo, Maurício. Usar regata ou não é questão de estilo. Não, até porque o único que pode usar regata aqui... Não, regata não. Baby look, o único que pode usar é o P, né? Não, o Maurício pode também. É, o Maurício. Não, mas não usa. Mas não deve. Maurício, não deve. Continua assim, Maurício. Obrigado, tá? Vou perguntar pra tua mãe se pode usar. E finalmente, homens com óculos de lente espelhada. Tipo o Renato Portaluppi, né? Mas o espelhado, espelhado tem seu valor. Né, é, o espelhado já passou, já passou. Já passou a fase não, do espelhado. Não uso, mas usaria. Se tivesse um Ray-Ban espelhado, como tinha nos anos 80. O Duda usa, tu usa, né, Duda? Ah, eu sempre uso meus Ray-Bans espelhados. Espelhado, tu gosta muito do espelho, né? Gosto do espelhado. Mas eu quero te dizer que voltou, viu, Porazinho? Voltou, né? Voltou ou não voltou, Duda? Ah, claro que voltou, Vetter. Vou te mostrar a minha coleção. Nem saiu, na verdade. Olha a foto, e daí, Davi, o que mais? É, acabou. Era isso, Davi. Acabou. Ela pediu... é verdade. É verdade! É verdade! É para as meninas do Sion. A Fernanda. As meninas do Sion. Daia, do Monte Sion. Tá bem. Sabe como são essas meninas do Sion? O meu nome é Matheus Martins, tenho 17, moro com a minha mãe e com a minha irmã. E essa vida, essa é a vida padrão de um jovem da minha idade, mas tudo na vida tem um porém, diz ele aqui. Ah, porém. O meu porém é muito triste. Em setembro do ano passado, minha mãe, minha irmã e eu fomos despejados de casa. Sim, perdemos uma linda casa que minha mãe levou 8 anos para construir. Da noite pro dia, literalmente, me vi sendo acordado em minha casa com nada mais, nada menos do que 10 brigadianos para nos expulsar de nossa casa. Ali naquele momento, pensei que meu mundo tinha acabado, que nada mais poderia dar certo na minha vida e na vida da minha família. Mas como disse, tudo na vida tem um porém. E no final do mesmo ano, minha mãe passou no vestibular e está agora cursando o primeiro semestre de Direito. E eu tenho um belo estágio na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Mesmo perdendo tudo, nós não perdemos uma coisa: a esperança. Este é o ponto fraco das pessoas: deixar a esperança de lado nos momentos difíceis, quando este é o momento certo de se apegar ao que temos: a esperança. Caraca, mas não, por que eles foram despejados? Acho que ele não quis falar. Não veio ao caso. Algum motivo não veio ao caso. Ele foi despejado com a família. Algum motivo teve, eu não quis falar. Mas o mais importante da história é a esperança. Não o motivo por que foi despejado. Isso aí é relevante. Ninguém tá curioso. Agora tu imagina o desenrolar desse roteiro aqui. Tá? A mãe dele passou no vestibular para Direito. Sabe-se lá se ela não vai querer entender um pouco mais do direito, claro, pra saber, claro, até não, mesmo desceu, pra se defender, porque isso não deve ter acabado aí, né? Ó, foram expulsos e terminou. Não deve. Claro, ela perdeu a casa e foi fazer advocacia pra tirar a casa de outras pessoas, né? Vai acabar com umas 2 casas, essa mulher aí. Vai ser advogada, pô. Vai ser advogada, cara. Porra. Tô brincando. Mandei um abraço para os alunos da turma 302 do Colégio Farroupilha e um pode ficar tranquilo pra vaca que ficou presa em cima da árvore na BR-119. A vaca! Era a capa da Zero Hora hoje. É isso aí. A vaca se refugiou na árvore, Gabriel. Já confiscamos a vaca. Já. Vocês lembram daqueles valeu, livros? Matheus, obrigado, vaca querido. Voadora, a vaca tirinha, né? Tinha uns livros, né? Que era uma série. Tu leu esse livro da vaca voadora? Eu li isso aí, né? Churrasco que escreveu, cara. Posso churrasco agora dá em árvore, então. É isso aí. Pé de churrasco. É o pé de churrasco. Vamos colher aquela vaquinha ali. Eu já vi muita vaca voar, Magnata. Eu imagino. Pé de churrasco também pode ser um nome bom pra uma teleentrega de churrasco. Pé de churrasco. Pé de churrasco. É verdade, cara. Você está precisando de ideias para o seu produto? Fale comigo. Quem vai aí? Vai daí, Porã. Opa, amigos do Pretinho. Opa. Eu vou numa curtinha que vão na piada. Piada velha do Porã. Apoio. Absorvente São Francisco. Cuide do velho Chico. Duas amigas se encontram. Puxa, que linda essa pulseira de ouro que você está usando. Obrigada, foi presente de aniversário do meu marido, mas não é de ouro. Ah, mas você conhece bem os metais, hein? Não, eu conheço bem o meu marido. Mais um. Recém-casados, o casalzinho que ele vai passar a primeira noite no motel. Coisa linda, né, gente? Ai, coisa maravilhosa. Mas assim que o rapaz tira a roupa e se deita na cama, a garota corre para o banheiro e fecha a porta. O que foi que houve, meu bem? Ai, eu estou assustada. É a minha primeira vez. Deixa de bobagem, neném. Você vai ver como vai ser gostoso. Neném. 10 minutos depois, ela ainda estava trancada no banheiro e ele começa a bater na porta. Vem cá, meu amor! Vem cá, velha! Ai, eu tô assustada, Vem cá, velha, assustada, tu vai ver! Tu vai ver com quem é que eu tô batendo na porta aqui! Vai. Não, não, agora deu, agora deu! Agora chega! Pelo amor de Deus! É clá, classificados do Pretinho! Nosso ouvinte. Ele batia na porta? Ele tava batendo na porta com alguma coisa lá do quarto do motel. Nosso ouvinte abre o e-mail dele dizendo assim: E aí, moçada! E aí, moçada! Vendo aspirador portátil Tramontina para carro na caixa, nunca usado, por R$70. Nossa, que beleza. E-mail para Rafael Figueiredo Lima, @hotmail.com. Figueiredo Lima. Figueiredo Lima, eu conheço um Lima Figueiredo. Rafael Figueiredo Lima, @hotmail.com. Aspirador, né? Aspirador não é comigo, não. Outra aqui. Olá, gurizada, escuto o PB desde 2007. Antes de tudo, gostaria de dizer que adoro o programa de vocês. Adoro. Parabéns. Adoro. Bom, gostaria também de anunciar o armário do meu namorado. Como é? Cara, como o armário do namorado. Vamos ver se ela tá anunciando o namorado, que é um armário, ou se o armário que o namorado usa. O namorado que é um armário, Neila vai se interessar. Eu tô olhando com uma carinha. Maravilhoso. Não é. É um armário que foi comprado em outubro, tem nota fiscal, tá na garantia, tem seis portas, quatro gavetas, bem bacanas. Você sabe o motivo de que do namorado. Vai casar, que quer, óbvio, quer vender, né, cara? Não. Ele saiu do armário. Sabe quando tu encontra... Saiu do armário. Quando tu encontra tua mulher com alguém no sofá, o que é que tu faz? Vende o sofá. Vende o sofá. Quando tu encontra a tua mulher com... Quer dizer, acho que vende o sofá, nunca vendi o sofá, nunca encontrei a minha mulher. Vende sim. Encontra alguma coisa dentro do armário, né? Alguma coisa que tu não queria encontrar. Alguma coisa além de roupa, não, né? O cara que saiu do armário, meu, já elas... Bom, a cor do armário é preta, mas a parte dos lados, parte nos lados, assim, do armário, ali é branco. É moderno e discreto. Moderno. Acompanha o amante dentro. Olha, cara, não faz pesado, assim, né? É ruim de carregar. Só. Assim, o armário encontra-se em Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Ah, aquele armário? Mas só piora. Cara, eu já tive nesse armário aí. Abraço pro pessoal de Sapiranga. O motivo da venda do armário, ele vai morar comigo, o namorado. Ele vai morar comigo. Ele, o namorado. Pode ser quem está batendo o armário. Não. É o namorado. Ele vai morar comigo e o armário dele não cabe aqui em casa. Gostaria muito que nos ajudassem. Mando fotos. Ela está pedindo 310, mas está disposta a negociar. Tá? É a Sara Hinkel. A Sara Hinkel. Desde já grata pela atenção e por não avacalharem o meu anúncio. E mais uma vez, parabéns pelo programa. Sara Hinkel, vendo armário do namorado, @hotmail.com. Não, cara. Vendo armário do namorado, @hotmail.com. Gente, vamos faturar. Aê. Trouxe aqui pra vocês de presente a mortadela. Não, a mortadela do Almir. Lá de Joinville. É só começo aí que vai legal, dar uma. Mas essa aqui é pro pote. Show de bola. Fica bom. Fica bom, cara. Uma pessoa morreu lá, rapaz. Depois de comer. Pra tu faltar no trabalho quando tu tiver com algum problema. Não. Bom, mas essa, no caso, coitada, pobre, vai faltar pra sempre no trabalho agora. Não tem mais esse problema. Não tem mais incomodação segunda-feira. Gente, tu vai ver assim, a uma da tarde. Talvez tenha. Uma da tarde a gente falou da aula de direção ofensiva do Almir. Sim. Eu tava ouvindo, Almir. Aula teórica, como causou um acidente, enquanto quem botar a culpa. Use o dinheiro de IPVA para rebaixar o seu carro. Isso tudo já foi dito. E como assustava a linha na faixa de pedestre. Tá certo. Agora vamos para a aula prática da direção ofensiva do Almir. Boa. Research and Development Group. Aula prática. Estacione na vaga de deficientes e saia mancando. E não é pra qualquer um. Tem que dar um show. Ah, tem que dar uma mancadinha, tem não, tem que meu. Dar um show. Ai, como dar cavalinho de pau na frente da polícia. Porra. Passar dentro de uma poça de água molhando as pessoas na calçada. Ah, é possível? O pessoal tá indo pra missa. É muito legal. Como subornar o policial de uma blitz. Porque não é qualquer coisa. Tem que saber o que falar. Claro. Por exemplo, o que tu falaria, Almir? Não é querer subornar o senhor. Bem sutil, né? Bem sutil. É, mas quem sabe uma ajudinha. Uma cervejinha. Uma ajudinha, não. Um dinheirinho pro senhor. Tô vendo que o senhor tá cansado. Entendeu? Tem aula. O senhor toma uma cervezinha. Eu não vou dar o meu show aqui agora, mas pode crer. Eu vou te dar uma sugestão, Almir. Eu, como conheço bem a polícia rodoviária dos dois estados, até porque o meu tio, chamado Jorge Fetter, foi quem implantou a polícia rodoviária estadual aqui no Rio Grande do Sul. O grande Jorge Fetter. Eu tenho que dar exemplo. Eu tô tendo o crise. Grande Jorge Petra. Tá no meu horário, tem que ir embora. É. Não, deixa eu te falar, deixa eu te falar. Peraí, vem cá, deixa eu te falar. Segura o homem, deixa, deixa eu te falar, deixa eu te falar. É, eu te sugiro que não faça isso nas polícias. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, não faz isso. Não funciona. Tu vai tomar uma ruim. É aula, é aula, é pra saber. Quando for pro Uruguai. Ah! Bom, vai pro Uruguai e já sabe como lá se borrar. Realmente funciona. Alguém vai te ultrapassar? Não deixe. Essa é só a aula prática do curso de direção ofensiva. Tá bom? Abraço, Leandro Bart. Tá bem, não tem contato, obrigado. Não tem já mandei contato. Já mandei a uma. Ah, mesmo contato? Mesmo contato aquele. Bom, foi sucesso, viu? Foi muita sucesso. Gente, é muita mesmo. Gente, quantas mais ou menos? O Ricardo Ney foi o primeiro a se inscrever. Show do intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida para todos. Do sul do Brasil, cara. Olha, muito obrigado pela sua audiência, de verdade. Obrigado a Damiler e ao Big que estão conosco aqui no Pretinho Básico. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. Estamos com o Big, é preço baixo todo dia, e da Milera, a moda está nas ruas. Aliás, a liquidação têxtil do Big tá bem bacana. Rapaziada, pode encontrar grandes remarcações e preços irresistíveis em até 6 vezes sem juros no Hipercard. Saca só, por exemplo, aqui, Geis, ó. Uou. Um biquíni pra tu dar pra Jennifer. A partir de R$5. R$5 um biquíni no não Big. Mais do que isso. Não mais do que isso. R$5. Bem pequeno, né? Um biquíni. Vou comprar dois, meu. It's a teeny mini biquíni. Short feminino ou masculino. Aí, Mr. P, short feminino ou masculino, 10 pila. No Big. Caraca. 10 pila no Big. R$10. R$10. 10 mango. 10 prata. Pô, tá bom, hein? Camiseta infantil. 10 pila. Mr. Pita, não, tô sem bacura. 10 pila, camiseta infantil. A gente tá grávida. Então, né? Dá uma chegada lá e confere. Tem 7 mil produtos com preços ainda mais baixos todos os dias. Não tem como perder. Só dá uma passadinha em uma das lojas do Big pra aproveitar, porque o Big é preço baixo todo dia. Tá com a gente aqui no Pretinho, doutor Alceu. É Casa Verde. Especial. Alô? É o agora. Aprecie com moderação. Apresenta. Bola. Bola nas costas. Vai, doutor Alceu. Papai. Peter, amanhã às 4 da tarde tem gauchão, doutor Peter. É verdade, doutor Alceu. E aí, Paulo? É o Grêmio com o Cruzeiro. Cruzeiro tá jogando gauchão agora, doutor Peter. Cruzeiro de Porto Alegre, doutor Alceu. Exatamente. Aliás, a estreia do Cruzeiro no segundo turno fez 8-0 no Porto Alegre. 8-0 no bem Porto Alegre. Feito. Quer que ganhe amanhã, doutor Santana? Da primeira etapa da Taça Piratini. Quer que ganhe o Grêmio, Cruzeiro? O Grêmio. Quem é que joga, Carlos Alberto ou o Escudeiro? Eu quero o Escudeiro. O Carlos Alberto vai ser o capitão do Grêmio. Ah, é. Olha, vai jogar no lugar do André Lima, é isso? Que saudade que eu estava do Davi. Deixa o Paulo falar com o Davi, cara. Fala, Paulo. Que saudades, Davi. Eu também estava com saudade de ti. Qual foi a última vez que encontrou o Paulo Santana? Ah, faz tempo, cara. Faz umas 24 horas. Tu ainda anda querendo tirar o meu lugar da minha coluna. De jeito nenhum. Davi. Não vai acontecer isso jamais, Paulo. Jamais, impossível. Impossível. Só num único dia. Só um único dia. Não, mas antes disso, não. Não, o Paulo é como o Grêmio. Como, é verdade. Como é quem? Como quem? O Grêmio. O Grêmio. Eu sei que o Carlos Alberto não pode jogar no Olímpico. Por que essa? Esse jogador é uma farsa. Que isso? Eu quero o Viçosa. Eu quero o Bruce Lins. Eu quero jogadores que gostem do Grêmio. Davi, me ajuda, Davi. Eu vou ajudar. Davi. Obrigado, Paulo. Vai daí, doutor Alceu. Domingo tem catarinense, doutor Peter. Às 4 da tarde, o Brooker vai pegar o Pigueira, hein, Brooker? Depois tem às 4 também a Chapecoense, que é líder, contra o Imituba. Assim com o Marquinhos Dias contra o Aibile. E às 6:30 da tarde, a Bahia e Criciúma, hein, Abaí? clássico. Ninguém anda de avião domingo em Floripa. Eu vou pra lá gravar o colégio. Vai, te cuida então, velho. Que horas é o jogo? 4? 6:30. Ah, não, saio antes, volto antes. No Gauchão, domingo, 4 da tarde, Caxias de Inter. Ei, Caxias. Quem é que ganha? Quem mais? Quem mais? Ganha o Grêmio. Tem Pelotas de Juventude às 6:30 da tarde. Isso é bom também, hein? Baita jogo. Quem é que ganha, jogo? O Grêmio, sempre é o Grêmio. Era isso, doutor Peter. Muito obrigado, tá, doutor Alceu? De nada. Vocês lembram que a gente tinha aqui no programa também, além dos classificados, o quadro Bote a Boca no Pretinho, né? Bote a Boca. Sim. E aí matamos este quadro para bem do programa. Tinha uma vala, né, meu? Inteligentemente. Isso, tinha o cara da vala. É o cara da vala, né? Aí o nosso ouvinte Matheus manda aqui, ó. Hoje resolvi enviar e-mails para o PB. O primeiro foi desclassificado, espero que leiam. E o segundo este. Mesmo tendo extinto o bote a boca do valo e da escola assaltada mais de 10 vezes. É, vou deixar o registro de indignação com a mutreta que está acontecendo na cidade de Itajaí. Mutreta. Minha namorada estava com o IPVA da moto atrasadou o IPVA e foi parada em uma blitz na Ministro Vitor Konder, a famosa avenida Beira Rio de Itajaí. Ah. Devido à infração, teve sua moto apreendida e levada ao pátio. E aí tudo bem, nos conformes, está na lei. Contudo, na hora de pagar a conta, começaram as sacanagens. Ela teve que pagar os seguintes itens, a saber, chamada do guincho, 30. Reboque até o pátio, 90 de uma moto. Estadia, 2 diárias no pátio, R$48. Agora prestem atenção ao ocorrido e vejam a pusta falta de sacanagem. Quando ela foi parada, o guincho já estava no local, inclusive com 9 motos já em cima. Creio que a chamada do guincho não deveria constar, ou então deveria ser dividido o valor pelas 10 motos carregadas. Claro, lógico. O guincho rebocou uma quantidade de 10 motos para o pátio. Logo, este preço do reboque deveria ser novamente dividido entre as motos carregadas pelo guincho. Uhum. Ou seja, o valor é superfaturado por baixo em 8 vezes. O último absurdo, e nem por isso menos importante, se refere à estadia no pátio, a qual ela teve que pagar 2 diárias, sendo que a moto foi apreendida às 16 horas do dia X e resgatada no dia seguinte, antes do meio-dia. Não deu nenhuma diária, na verdade. Estas cobranças abusivas são feitas em nome de uma empresa terceirizada pela Coordenadoria Municipal de Trânsito de Itajaí, a Codetran. Mas a certeza é a seguinte, tem alguém faturando aí. Ele diz aqui no e-mail dele. Vamos faturar! Manda um abre teu olho, magnata! Abre teu olho! Olha aí, magnata. Para a Codetran de Itajaí, um grande Codetran, abraço, sou fã do programa, Matheus Francisco de Itajaí, cara, Santa Catarina. Já deu rolo aqui. Fica só uma lição aqui pro nosso querido Matheus, não atrasa mais de IPVA. É isso aí. Mas às vezes a pessoa não atrasa porque quer, né? Não, mas peraí, já deu rolo aqui no Detran do Rio Grande do Sul com uma empresa de guincho, foi descredenciada e tudo. A governadora Ieda se enredou por causa de uma empresa de guincho. Não, eu não tenho dúvida que deve ter mutreta. Mas que é uma sacanagem. Mas não atrasa o IPVA. Se o guincho já tava ali, tem 9 motos em cima, vai pagar taxa. Não deve ser tão caro, né, o IPVA de uma moto. Não sei quanto é que tá, mas não deve ser tão caro. Então, muitas vezes atrasa por desleixo, por falta de atenção. E aí dá. Às vezes por falta de grana mesmo, né? Não, pois é, mas é que o IPVA de uma moto é mais barato. Com certeza. Não, mano, ok, cara, mas é que cada um com seu orçamento, né? Tem a moto. Precisa da moto pra sobreviver e não tem o dinheiro pra pagar o IPVA. Tem que comer, pagar a luz, pagar a água, aluguel. Aí daqui a pouco, agora eu vou pagar meu IPVA. Não, e aí olhou, chegou no fim do mês e no mês. Não deu. Chegou no fim do dinheiro e não chegou no fim do mês. Isso aí. Alguma coisa tu vai deixar de pagar. É isso aí, mano. Tem que escolher. Tá ruim pra todo mundo, né, guri? É lamentável, né? Deixar de fé. Hoje é sexta-feira. Tô saindo com meu barquinho diretamente pra Cabo Frio. Vamos lá, todo mundo junto. Flávio Steiner, vamos lá. Todo mundo junto, você não pode parar. Vamos curtir. Vários executivos. Olha só, nata da galera. Convidando todos os executivos. A direção, alô. Aquele outro lá, lá de Floripa, lá do... Vamos curtir, Pessoal do gueto, conhece a situação que passa o Brasil. Olha só, olha o sofrimento, olha o sofrimento. É uma música que fala de justiça social, né? Justiça social, isso aí é lamentável. É saneamento básico, né? Ele passa falando, saneamento básico. É lamentável, isso é ruim pra todo mundo, né? Dá um abraço aqui então, guri. Não vou te cumprimentar. Pô, que isso, guri? Comeu um sushi ali, molhadinho. E aí, Geizu, o que que tem aí, Geizu? Duas loiras saíram da discoteca, né? Uma piadinha? Só piadinha. Tá bom, vai lá então. Duas loirinhas saíram da noite assim, meu, e aí tão no carro e viram policiais, tá lá? Eles se apavoraram. Que uma tá sem carteira, meu, tá lá? E ainda estavam meio zoando, tá lá? Tinham bebidas, meu. Aí o policial para elas, meu. Chega assim, tá lá? Por favor, retorne, meu. Vá naquela rua, tá lá? Pois nessa aconteceu um acidente mais na frente, meu. E uma das loiras, ai, de policial, que alívio, tá lá, achei que o senhor fosse pedir as nossas carteiras e nós não temos. Aí a loira do lado ainda falou, ai, não ligue, seu guarda, é que ela tá podre de bêbada. Mandou a Gabriela Duarte que disse que ama o Geizo, disse que ele é trilegal, falado. Tá falando de ti na terceira pessoa já, Geizo. É assim, nessa. Meu. Tipo, é assim, Pelé, cara. Pelé. É assim que começa, viu, que no saudade no... dos. No, assim começa. Ô, KG, deixa eu te dar uma informação aqui. Hã? No Bruno Sufistinha acontece uma cena exatamente tu assim. Tu viu o filme, Davi? Vi. Como que não ia ter visto? Imagina se o Davi não ia ver. Não, eu vi todos os concorrentes ao Oscar. O discurso do rei, o Cisne Negro, Lixo Extraordinário. Todos, inclusive o Bruce Lee. É melhor montagem. Ganhou melhor, exatamente. Isso. Melhor montagem nossa. Diga lá, Feta. Melhor seio. Tem a cena, a cena do. Que as meninas estão no carro. Jason. Pode sair, obrigado. Continuando, Davi. Sabe que a Bruna Surficinha tá aqui em Porto Alegre sim, hoje, sim, né? Hoje ela tá aqui. Raquel Pacheco. Raquel Pacheco tá atendendo. O guarda para o carro e as meninas estão todas dentro do carro e alteradas, né? Tudo louca. E aí a Bruna Sufistinha vai lá e convence o policial com seus dotes, né? Uhum. Pra deixar passar. E imagina até a Débora Secos, meu. Eu não vi o filme, mas eu dei uma lida no livro. O livro é bem legal, assim. O filme é igual, né? O livro é ruim, né? Não, o livro é legal. Podre assim, o livro. Cara. Conta histórias de bastidores. É bem gozada. Assim, bem gozada. Que a gente. Vai acabar o nosso tempo aqui, eu queria só informar para a nossa audiência e pro KG o valor do IPVA. É mais caro, né? De uma moto 125. É mais caro que um carro. Essa guria deu certo na vida. O valor do IPVA da moto 125 do nosso ouvinte, Evandir Barbosa, aqui, ó. Evandir? 77,17. Esse é o valor do IPVA. Aí o cara diz aqui que o emplacamento de uma bis custa 350, mas emplacamento não é IPVA, filho. IPVA 77 é barato, 77. Então confirma o que eu falei, né? Ele pagou mais caro todas essas coisinhas do IPVA. A gente tava gastando em outra coisa, não deu pra pagar, né? Queridos, era isso, ficamos por aqui com esse Pretinho Básico. Muito obrigado pela audiência, pela parceria, preferência pelo Pretinho, voltaremos na segunda-feira, mas amanhã tem Pretinho reprise. Às 13 e às 18, duas reprises bem gotosinhas da semana. Aí também, muito obrigado. Grande final de semana para você, com sua família. Tomar um milkshake.